melhor das ideias é a prática da boa ideia. Para mim, essa aqui é a melhor delas. Para ser um bom pai, tem que ter sido um bom filho. Para ter um bom filho, não basta querer tê-lo, é preciso amá-lo primeiro. Barraco apertado, em todo canto moleque jogado. Na rapa da xepa, farinha pra todo lado. Meu pai, vítima do sistema, não desgruda da aguardente, é. A minha mãe, vítima do meu pai, marcas pelo corpo na mente. E o pior de tudo, é que descontam na gente. Se fizer cara feia é fome, se reclamar o pau come. Tá foda aqui, tô saindo fora, o mundo me espera lá fora. É como um cão, fugir a solução. Pouca idade, muito sofrimento. Vida toda pela frente, será que eu aguento? Bem ou mal, viver esta é a lei. Não adianta lamento. Agora a noite mais fria, amanhã vazia. A fome aperta, começo a pensar. Trabalho ninguém dá, dinheiro só se roubar. Pedir é um meio ou o começo do fim. Já perdi a noção do que é melhor pra mim. Eu não queria estar aqui, mas tive que fugir. Melhor não chorar, sofre o corpo, fere a alma. No lugar do desespero é melhor a calma. Forte. A rua bate pesada, traça sua sorte. Se for duro, tem futuro. Se for fraco, vai pro saco. Sei que vou sofrer, aprender o que é ruim. Entre o céu e a terra, há de ter um lugar pra mim. Deixa pra lá, a fome é a questão. Bater o rango daqueles achado no chão. Virar a lata, amassar o pão. Banquete amargo, convidado do cão. Cãozinho do lado disputando a parada. Chute no traseiro, não quero companheiro. Esse resto eu vi primeiro. Ao anoitecer, chega o calafrio. Vida por um fio. O mundão traçando seu perfil. Calor do dia, noites de frio. Graxa na cara, pele machucada. Cabelo ressecado, joelho machucado. Nariz que escorre, a gripe não estia. O olho que não esconde a anemia. Semblante arruinado, espectro de condenado. Guardião dos pobres, onde estás? Lábios ressecados, dente estragado, expressão do nada. Mãos pra trás, cabeça baixada. Destino maldito, alma abandonada. Sociedade cruel, quer me pôr no banco dos réus. A saudade não aperta, o passado não me interessa. Foda-se a vaidade, apesar da minha idade. Não abro mão da dignidade. Madame do lado, nariz empinado. Beiço pintado, cheiro pra todos os lados. Lupa na cara, só olha pra frente. Cega social, não enxerga a gente. Carreta importada, motorista na frente. Penso que o mundo é só dela e todo pobre é indigente. Ainda sou garoto, amanhã eu não sei. Bem ou mal, viver é a lei. Polícia fé bem, não vem que não tem. Aqui é foda, lá dentro também. Assistente social é mal. Caje juizado, tô no sal. Formando a rima, esquinas, neblinas, barrancos, barracos, becos, bêbados, buracos, putas, gambés, pontapés. Bicho, bicha, vulto, luto, ratos, esgoto, lodo, lixo, frio, frieza, banco, pobreza, xixi, logo ali, fedor do cocô, lua, louco, sombra, sopro, grito, aflito, puta vadia, é o dia a dia. Túnel vazio, corpo encolhido, alma vazia, comida estragada, porta fechada, o vento forte anuncia a morte. A dor é grande, não maior que o corte. Órfão do bem, desprovido da sorte. Nas ruas que eu ando, muitas barras enfrento. Olhares desconfiados quando entro. Pensam logo que eu sou mau elemento. Sussurros pelas costas. Sobrevivência maldita, essa é a minha resposta. Esta é a minha resposta. O trauma da infância é condição irreversível, fica alojado durante todo o tempo, enquanto durar a vida, e isso eu garanto.